teus olhos procuram a minha adoração. Meu amado, não há outro além de ti. Só tu visitas o meu jardim secreto, regado, plantado no meu coração. Eu quero que o vento me abrace, que o meu amor nunca cesse. Nada é igual ao toque do Espírito Santo. Eu quero que o vento me abrace, que o meu amor nunca cesse. Nada é igual à presença do Espírito.